rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. No, I know how to make a stop this thing as I fall now. The club ain't even handle me right now. Pop Hits. Number 4. Vivendo e aprendendo a perder. Vivendo e aprendendo a esquecer. Pop Hits. Number 3. Number 2. Being a rebel, ever careless fans, careful daughter, you are the best thing that's ever been mine. Pop Hits. Number 1. Want you to make me feel like I'm the only girl in the world, like I'm the only one that you'll ever love. As 5 melhores. Pop Hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. You know I know how to make them stop and stare as I fall down. The club ain't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club ain't even handle me. Arrogant like, yeah. Top like money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no shares. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building. They're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I fall now. com um outro rosto, um outro beijo com o mesmo gosto. Era cedo e não podia dar certo. Lá vem outro dia frio e encoberto. Agora veja o meu estado, olhando o futuro e prevendo o passado, como alguém que não sabe o que quer, mentindo pra todos enquanto puder. Se foi um erro, eu quero errar sempre assim. Gritar, se teve começo, que tenha fim. Deu as costas, outra pergunta com a mesma resposta. Os dias são sempre iguais, o mesmo filme em todos os canais. Eu quero voar, mas tenho medo de altura. Céu azul me dá tontura. Eu caio, mas não chego ao chão. Estou certo, mas perdi a razão. Gritar, sempre assim. Gritar, se teve começo, tenha fim. Vivendo e aprendendo a perder, vivendo e aprendendo a esquecer, vivendo e aprendendo a perder, vivendo e aprendendo a esquecer. Gritar, se foi um erro, eu quero errar sempre assim. Gritar, se teve começo, tenha fim. Se teve começo, tenha fim. Se teve começo, tenha fim. Se teve começo, tenha fim. Pop Hits. Thank you. love somebody, put your hands up. And now they count on you, and she can give them everything. Said if you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. And now they count on you, and she can give them everything. Working part-time, waiting tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk with the fear of falling. Wondering why we bother with love if it never lasts. I say, can you believe it? As we're lying on the couch, the moment I could see it. Yes, yes, I can see it now. Secrets and you figure out why I'm got it. You say we'll never make my parents' mistakes. Everybody loves Target. Todo mundo ama Target, a maior rede internacional de rádios. Fala aí, você que está no mundo todo acompanhando a Target International. Milhares de rádios em rede com a Target, para milhões de ouvintes que são a razão de tudo. Tudo na paz de Deus, baby. Excelente terça-feira, hoje dia 12 de outubro de 2010. Que o seu dia seja perfeito. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the best stations. Acompanhamos a primeira edição do Dia do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal www.targetw.com, que é referência para o mundo. E na manhã, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Rihanna, Only Girl in the World. Número 2, Taylor Swift, Mine. No terceiro lugar, Nelly, Just a Dream. A quarta colocação ficou para Capital Inicial, Vivendo e Aprendendo. E o quinto som mais votado na manhã foi Club Can Handle Me, com Florida e David Guetta. Acesse o portal e participe. É você, ouvinte da Target, que manda aqui no Pop Hits. TargetW.com. E aproveite para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. TargetW.com. E para seguir a rede no Twitter, @TargetRádios. Pop Hits volta logo mais aqui na sua rádio favorita. Bye bye, baby. E aí? Conferiu? Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.